Fun Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada. Esse é o For Games Podcast. Hoje a gente vai falar sobre aqueles games que a gente joga, mas que dá uma vergonha de assumir. É, continuando a denegrição da nossa imagem, né? Que o último aí foi foda também. E que foda, a gente vai falar de umas coisas nerd mesmo que a gente gosta. É, mas dessa vez você não vai encarnar personagem nenhum. Vamos ver o que enrolar aí. Eu posso. Eu não me responsabilizo por mim mesmo. É, quem é você, criatura? Eu sou o Shinkoio e eu já baixei 4GB de Mugen na internet discada. Eu sou o Mario e eu jogava Chipman no Atari só pra ver putaria. Eu sou a Chibi e eu não aprendi a dançar com Dance Dance Revolution. Essa putaria que você via dava pra... Era meio quadriculado, mas... É. A imaginação era profunda. Oi, eu sou o Vivard e hoje a gente não vai falar sobre 007. Só tem essa música, porra. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recadinhos. É, recadinho, acho que a gente vai falar mais recadinho do que e-mail, porque... É, né, tá meio de rosca. Eu pensei que ia receber mais e-mail aí de ameaça de morte, mas eu não recebi tanto não. Eu tô achando que as mulheres de hoje em dia devem estar sentindo falta de uns homens carrancudos. Pensei que as mulheres querem direito feminista e tal. A mulherada quer levar um solavanco mesmo. Bom, pra dar recadinho, podemos falar que nós estamos tweetando pra cacete agora. É, estamos no tweet. Vocês podem acompanhar o nosso desenvolvimento e os lançamentos do que a gente vai estar postando aí pelo Twitter. Entre outras coisas, variedades e assim, porque nós não fazemos só isso da vida. É, não fazemos mesmo. E como a gente não faz isso, só isso da vida também, né? A gente tá trabalhando pra cacete. E como vocês podem ter percebido, a gente não tá conseguindo cumprir nossos prazos de acordo com a data prevista de pagamento. É, porque a gente tinha duas opções. Ou faz de qualquer jeito e bota na data, ou faz direito e atrasa. Como o nosso editor é um chato do caralho, então a gente preferiu fazer dois pods por mês com qualidade no top. É, dois pods por mês na medida do possível. Prezando pela qualidade. E assim que a gente tiver mais tempo disponível pra editar e tal, a gente volta a soltar nos dias certinhos. Assim que a gente conseguir largar o emprego pra começar a ganhar dinheiro com essa merda, vocês podem ter diário até. É só assinar o RSS aí que não tem erro. Quando sai, você recebe. O que mais nós temos pra falar pro povo aí? É, pode mandar e-mail dos pods antigos também, que a gente lê, responde, porque tem um monte de... É assim, às vezes você ouve um pod antigo que a gente falou merda, que tá faltando informação, que qualquer coisa, que você pode não concordar com algum ponto de vista nosso, pode escrever também, que a gente lê aqui, responde. A gente vai ler o negócio antigo mesmo, porque também é uma forma da gente renovar e deixar nosso conteúdo mais consistente, de fazer vocês ficar ouvindo as coisas velhas também. É isso aí. Bom, dessas cartas aí, dessa vez a gente não vai fazer sorteio, vamos escolher uma aí. Vamos escolher uma com um nome indefinido. Nome indefinido? É, aí depois a gente fala se a gente acha que é homem ou mulher. Manda. Então tá, esse daqui é do Joe Darko. É o Joe. J-O-E Darko. Que é de Rio das Pedras, vizinho de Piracicaba. Opa! Gostaria de parabenizá-lo pelo ótimo trabalho que tem feito. Cortando a baboseira, aí vai a verdade. Shinkoio, de onde você tiver essa droga de nome? Olha, essas coisas eu só falo pessoalmente, porque além de ser uma longa história, envolve muitos gestos e tal, não dá pra explicar verbalmente. É, fala aqui, você é muito preconceituoso. Ah, só pode ser mulher. Não é mulher não. E nem todas as mulheres gostam de Dirty Dancing. Eu não gosto, então ela é mulher. E nem todas assistem Lendas da Paixão só por causa do Brad Pitt. Eu assisto por causa do Aidan Quinn. Quem ser esse? É o corno que morre? Não faço ideia, não assisto filme. Quando quero ver o Brad Pitt, prefiro Encontro Marcado ou Inimigo Íntimo, porque além de serem os filmes onde ele está mais bonito, os títulos são bem sugestivos também. É, deve ter até pornô com esse nome aí. É, em Encontro Marcado ele é o capeta, né? Ah, não assisti esse filme aí. Pô, esse filme é bom, rapaz. Melhor cena de atropelamento que eu já vi no cinema. Ah, é, a cena de atropelamento eu já vi. Ela continua. E fazer comparações sexuais com peças de Lego? Só dando uma de Katia e fingindo que não ouvi nada. Katia de cachaça? Não faço ideia. É, não, não saquei, mas esse negócio aí da pecinha de Lego é uma boa coisa pra traumatizarmos as pessoas. É, Vivarde, nada como ser culto pra elevar o nível de alguma coisa. Tá bom. Mas piadas de jogadores de tênis, assim já é demais. Cadê o Grilinho? Dá pra repetir o Grilinho? Repete aí. Finalmente, Doutora Lilo. A participação da Doutora Lilo foi essencialíssima. Caralho, essa palavra existe? Também fiquei na dúvida, foi até difícil pra ler. Com os seus comentários pertinentes e diretos, humor clássico e com uma dose exata de sarcasmo. Foi o tempero perfeito nessa panelinha de vocês. Doutora Lilo deveria entrar para o cast de vocês, já que praticamente só o que ela diz pode ser levado em consideração. Ela sabe defender e expor o verdadeiro lado feminino e ainda faz uma crítica voraz ao comportamento masculino, mostrando exatamente como eles são. Caralho, essa mina é feminista, hein? É, e o pior é que já veio até homem falar pra mim que ela devia se ficar como fixa. Ah, sim, tem vários e-mails aí pedindo a presença dela e tal. Uhum. Devido a essa montoeira aí de e-mail que a gente recebeu, né? Xingando a gente conseguiu, vamos se redimir bastante nesse pod. E agora a gente trouxe outra mulher. E RPGista, né? E RPGista, vocês conseguem ver que isso existe? E não joga só Naruto. E não joga só Naruto. Aí ela continua, finaliza aqui. Doutora Lilo para presidente. Parabéns, doutora. Essa mina aí que mandou e-mail deve ser aquela feminista de queimar sutiã, né? Né? E outra coisa, vamos fazer o bolão para a música do primeiro trailer do Rock Band Beatles, Beatles Rock Band? Podemos fazer, eu ainda acho que vai ser Revolution. É, eu ainda acho que vai ser Helter Skelter. E o Sr. Furlan que falou que também acha que vai ser o When My Guitar Dentro Whips. Isso está gravado. Não sei se tem alguma opinião, mandem aí. É, mandem suas opiniões, vamos fazer um bolão aqui. Não vai, ninguém vai ganhar porra nenhuma, só o direito de tirar um barato dos outros. Isso. Aí vamos perguntar para os nossos convidados também, né? Ah, sim. E o povo também pode mandar um recado de voz aí. É, mande um recado de voz falando qual você acha que vai ser o... Ou de qualquer outra porra. É, e assim, pra mandar recado de voz, não precisa usar Google Talk, não. Tipo, pega um recorder aí do Windows, grava alguma coisa, salva MP3 e manda pro nosso e-mail. É, sem frescura. É, fica melhor e é mais fácil pra gente também. É, mas por favor, não deixem o cachorro latindo e o vizinho chorando do lado. É, esse problema é muito constante. É foda. Então é isso aí, vamos ao podcast? É, esse podcast aí tá bem... Mas podemos dizer. Não adianta falar como tá, sempre corta isso. É. Tá bem bem. Isso é uma vergonha. Temos nossas listas aqui, apostos, que mesclam esse assunto nerd vergonhoso e vice-versa. Até que não é vergonhoso, porque a gente gosta de assumir certas coisas. Mas quer falar, tem uma declaração a fazer. É vergonhoso, mas eu gosto, no final de contas. Tipo, guilty pleasure, né? É uma coisa assim que você gosta, mas... Mas você é culpado por isso. Tipo, eu gosto de Spice Girls, rapaz. Tipo We Are The World, cara. Você gosta de We Are The World? Eu confesso. É legal, cara. Eu acho legal assistir e ver o Bruce Springsteen lá, tudo escuroso. É, então, tipo, é legal no final de... We Are The World! Essa parte é foda. É verdade. Mas tem várias coisas que são vergonhosas. E você, às vezes, sente orgulho e é uma bosta. O Revolve tem uma, você gosta de estupla. Mas eu não sinto vergonha por isso. Sinto vergonha por você. Eu tô um pouco me fudendo. Minha amiga sempre diz, eu sinto vergonha pelos meus amigos. É exatamente isso. Nada do que eu gosto, eu tenho vergonha de falar que eu gosto. Eu gosto de Sidney Magal. Acho que é pior que suplo, não. Não vem falar que gosta de Sandy Júnior. Ah, não, não, não chega tanto. Mas eu não tenho CD do All Saints. Eu tenho, eu assumo. Eu não sei o que é All Saints. All Saints é que canta O oh, All Saints, Go Martin. All the Saints, Go Martin. Não, era tipo mais um girl band pra bater Spice Girl. Era um Hanson feminino. Hanson é feminino. Ah, a filha se acabar, ela vai ficar feliz. É, fala isso pra ela. Eu ia falar isso. Ai, caramba. E elas devem se conhecer, porque elas são da mesma região. Não, eu sou de Campinas. É, não, a gente tá em Piracicaba ontem, mas eu sou de Campinas. Vocês se cruzaram, com certeza. É, a cidade não é muito grande. É modo de falar. Isso é uma vergonha. Vamos deixar aqui na nossa convidada de honra hoje. Oi. Pode falar o seu primeiro jogo da lista aí, pra gente... Cara, o primeiro jogo é Harvest Moon. Harvest Moon. Totalmente inútil, você fica cuidando de uma fazenda, mas é muito legal. Você fica cuidando dos cavalos, dos cachorros, indo pra festival da cidade. Isso é um feitiço, mano, então. Não, não é um feitiço. É um bichinho virtual evoluído. Você aprende receitas, você vê a temperatura e o clima pra você ver qual plantação é melhor. É fazenda que você fica lá cuidando do bichinho. Mas daí você tem que interagir com a vila e tudo mais. Aí você planta alface. Ah, se vende, essas coisinhas. Ah, tem umas plantinhas especiais que você pode plantar e vender. Que tipo de plantinhas especiais? Ah, não, não, esse tipo. Então, abacaxi. Abacaxi é uma semente especial. É alucinógeno. O jogo é cogumelo, né? Tomaco. É tomaco. Não, mas esse jogo tem versão pra Super NES, Game Boy, PlayStation 1, 2, DS, eu tem pra tudo. É. É um coisa tão bobo que deu certo. E eu gosto de Harvest Moon, eu confesso. A região que você mora é um estilo Harvest Moon? Não, hoje Campinas tá mais evoluído, tem né? Prédio mais... lá? Tem prédio. Dois? Com elevador? Oh, inclusive, eu esqueci, eu peço desculpa, eu devia ter trazido uma garrafinha de água de presente pra vocês. Porque é famosa a história da fresca água de Campinas. É ela que deixa os caras... É, exatamente. Então lá hoje, tipo, eles pararam de plantar café, que era o que mais plantava, e planta água. De flor hoje tem de monte. Só planta mandioca lá. Campinas tá trocando de lugar lá com o sul, então. É. Tem um túnel cor-de-rosa. Cor-de-rosa, e alguns momentos é arco-íris, entendeu? Que liga Pelotas e Campinas. Nossa, isso me lembra aquela propaganda do espermatozoide que entra e fica sozinho. Quer ver esse videozinho? Não. Ele entra, tá sozinho, ele não acha o óvulo, ele vai. Aí ele vai ver, ele tá num festival gay. Legal. É nessa hora que você põe o somzinho da graminha do nada, né? Do grilo, não, nessa hora você vai colocar o cabal, porque eu vou pôr o vídeo pro pessoal ter a surpresa por si, sacou? Isso é uma vergonha. Então... Campinas é a nova capital Harvest Moon do mundo. Não, o mais legal quando você pensa nesses jogos é tipo, se o moleque realmente mora no sítio, ele tem que acordar todo dia, ir lá, pegar os ovos, tirar leite das vacas, ele odeia a vida dele e quer se matar. Mas se ele faz isso no videogame é muito louco, entendeu? Ah, sim. É aquela música no do... No videogame ele pode minerar, ele pode fazer coisas assim, tipo interagir com a cidade, conquistar uma menina. É, porque na vida real não rola, né? É que nem a gente da cidade jogando GTA, você pode matar, você pode sair. Exato. Ou no subúrbio jogando The Sims, né? É uma coisa bem próxima. Esse jogo aí ainda tem aquele Animal Crossing, que é uma evolução dele, né? Tá certo? Sei lá, deve ser. Tem o Animal Crossing, que é o joguinho que você vive na cidadezinha, mas o Harvest Moon você vive basicamente na fazenda. Ele é infinito esse jogo aí, né? É, até sua mãe brigar com você. Aí tipo, fora de casa, você tem que... Aí o jogo não tem uma expansão pra você mesmo ter a sua fazenda. Ou se não, dá problema no seu save e você não ter saco pra começar tudo de novo. Ah, isso é uma coisa legal pra É assim como termina esses jogos, entendeu? É a tática do Atari. É a tática do save corrompido, pau no seu cu e morra. Compra um novo que você já tá fazendo a vida útil disso aqui mais do que tem que ser. Isso é uma vergonha. Ah, vou falar do que eu falei na abertura aí. Eu era... Ainda sou, é um vai e volta, né? Ninguém consegue largar essa merda que eu relatei aí, que eu baixei 4 GB de Mugen. Alguém aqui já mexeu com esse negócio? Mugen? Puta, pior que já, cara. Você já se realizou fazendo Mortal Kombat versus de Street Fighter? Versus Super Mario, versus... Pô, a gente queria fazer um jogo na faculdade, lembra? A gente queria fotografar pro pessoal da nossa sala e fazer um... Puta, eu vi essas fotos, cara. A gente chegou a fazer uma sessão de foto, mas a preguiça foi maior. É, novidade. A preguiça não, acho que foi mais outro trabalho pra fazer. Porque a gente tava com vontade. Mentira, ninguém fazia nada lá, mas fala a verdade. Enquanto tava tendo aula na frente, a gente tava tirando as fotos atrás. É, bem isso, cara. Eu cheguei a montar um carinha, rapaz. Montei o professor Xavier, acredita nisso? É, porque era mais fácil, né? Não tinha que dar chute, não tinha que dar porra. É isso mesmo. É careca, também não tinha que fazer efeito de cabelo nem nada. Não, ele pulava? Ele pulava. Ele tava na cadeira, pô. Isso aí parecia uma mola de baixo, assim, tipo... Não, a cadeira dele era aquela que não tipo, tinha nem roda. Era, o pátio era amarela. Da delegacia. Era que era amarela. A cadeira dele pica. E eu era o fundador da maior comunidade no Orkut dessa porra aí e saiu. Mugen? É. Eu que fundei a Mugen Downloads. E eu saí de lá porque encheu o saco. Que dá de moleque perguntando: ah, você tem tal carinha do Final Fantasy do Naruto? Aí eu mando tomar no cu. Saco cheio, rapaz. Aí eu não tive mais saco pra mexer com isso também. Você viu que tem até fliperama de Mugen agora? Tem, rapaz. No Lords, cara. Eu vi um fliperama de Mugen, cara. Eu não acreditei. Falei, meu, quem paga pra jogar isso daí vai se foder. Não, cara. É da hora, rapaz. E eu também, sabe outro cara que eu fiz? É. A Chun-Li pelada. Uma coisa legal do Mugen era isso, cara. Primeiro a Chun-Li pelada é minha. Primeiro personagem que eu peguei, que vem aquele ninjinha bobão, aquele karateka. Kung Fu Man? É, Kung Fu Man. E o segundo que eu peguei foi a Mai pelada. É, a gente tinha que pegar. A Mai é a melhor de todas. Tem a versão que é só assim. Sério, só. A Mai... Ela já é quase pelada. É, né? Isso que eu ia falar. Se com roupa os peitos dela se balançam daquele jeito, sem roupa é pra bater na cara, né? Não, na real eles só desenharam o bico, né? Porque ali... Ou aí estraga o prazer de todos os meninos, é silicone, né? E fica durinho, mas... É. Do jeito que pula no jogo não tem como ser. O pior é se fosse enchimento. É verdade. O pior é se fosse um traveco. Ah! Coitado do Andy, né? A bunda dela mexe mais que o peito, viu? Quando ela dá aquele chute baixo, bunda, cara. Pô, dá um chute baixo com ela pra você ver a rasteira dela. Tá, eu já vim. Todo otaku tem sonho erótico com ela. Não, ninguém é otaku. É, aqui o chão é de azulejo. A praça é nossa aí. Excellent! Alguém quer desenvolver mais alguma coisa desse fascinante jogo aí? Do Mugen? Ah, eu voltei a mexer com ele agora porque saiu a versão em alta resolução. Sério? Que pariu. Ah, saiu esse Street Fighter HD Super Funk Remix, a gente... Fala sério, eu achei que os caras tinham conseguido criar o nome mais ridículo de videogame depois daquele Super Street Fighter Plus Alpha EX Versus lá. É. Aí os caras conseguiram fazer um pior, Super Street Fighter 2 Hyper Definition... Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. É, puta que pariu, É, mas eu tava falando isso com o Vival de hoje, que a gente viu Street Fighter 4, que saiu já. Vocês jogaram? Porra! É sério que tem Street Fighter 4? É. Depois a gente mostra. Mentira, eu peguei porra nenhuma não, cara. Tô de férias, como é que eu vou pegar essas coisas? Isso era o motivo pra ele pegar antes. Então, mas saiu o segundo, demora umas 2 semanas pra chegar aqui importado. Não, tipo, Final Fantasy Dissidia, ele saiu numa semana, acho que 2 semanas seguintes, já tava tendo campeonato. Sim, como é que é um campeonato de Final Fantasy? Isso que eu tava pensando. Não, não, porque vocês, muito orgulho, sinto de vocês que falam sobre videogame e não conhecem Dissidia Final Fantasy. Não, eu conheço Final Fantasy. Você anda, aparece 3 bichinhos, você mata os 3 bichinhos. Não, não, você anda, aparece 3 bichinhos. Para tudo. Aí aparece um menu. Você escolhe o seu ataque. Aí é você assim, aí você ataca. Aí é a vez dele atacar. É, coisa vai, nada a ver. Active Time Battle. Isso daí é tudo ao mesmo tempo. Ah, tá. Agora. As versões novas são assim. Tá. Que versão nova? Desde o Pokémon. Que é um pouco mais assim. É o melhorzinho o nesse sentido. É o 12. É. Não, mas é. Que ainda assim você aperta. Aí ele carrega o golpe. Se você aperta o botão, você tem que voltar. Depois andar de novo pra acertar o cara. Por favor. Isso é o jogo ou é a musiquinha? Você não sabe o que é isso? A comemoração de todos os Final Fantasy. Sim, sim. Ele... Isso é o jogo ou é a musiquinha? Não, é só a musiquinha. Ah, tá. Calma aí, né? Sei, o celular dela qualquer, às vezes é um... O jogo tá no PSP aqui na bolsa. Ela vai salvar o Final Fantasy pra tocar a musiquinha no final e a gente vai esperar. Não, mas então, o Dissidia é um jogo de luta do Final Fantasy. Eles não pegaram... É Ergais? Ergais? Ergais é um jogo de luta da Square... Onde eles colocaram o Cloud, a Tifa e o Sephiroth. Que é uma bosta o jogo. Eu gostei desse jogo. Sério? Eu gostei. Não tem o menor sentido. Assim. Foi meio que assim, a gente fez um jogo de luta. Acho que eu gostei porque eu não gosto não, Fantasy. Porque é porrada só. Põe o Cloud. Não, mas o Dissidia é de luta. E é bem legal. Agora entendi. Existe campeonato de Final Fantasy sem ser de luta? Não, como vai ter? É isso que eu tava na dúvida. Salva mais rápido. Né? Sem save. É, foi o japonês. Você tá vendo um japonês que terminou 4 em 40 minutos. Isso é uma... vergonha. Voltando pro tema, né, de jogos ruins que a gente tem orgulho, eu selecionei Mario Paint. Ah, Mario Paint era foda. Sabe? Eu ficava matando mosquinha e fazendo musiquinhas com sons estranhos, mó legal. Você fez musiquinha? Ela alugava o mouse, cara. Alugava o mouse. Você já fez musiquinha famosa, né? Ah, eu devo ter feito alguma. Ou senão eu pegava as musiquinhas prontas e ficava alterando com sonzinhos estranhos. E já fiz musiquinhas meio que famosas também no, com sonzinhos estranhos. Mas aí era coisa básica, tipo Marcha Soldado, umas coisas mais simples. Que maravilha. Eram famosas porque tanto que ela tocava lá na casa dela, a família dela já ficou famosa. É, entendeu? Ah, tá. Ficou famosa naquele escape. Mas teve no Harvest Moon dela. Não, nessa época eu morava aqui em São Paulo. Ah, ela saiu da civilização. Era o cinza dela. Mais alguma coisa pra falar de Mario Paint aí? Eu não tenho muito o que falar desse jogo. Puta, Mario foi um jogo que eu não fiz a mínima questão de jogar, tá? Nessa época eu não gostava de acessórios, né? Tudo que saía com acessório eu não comprava só porque tinha acessório. Mas vocês não odeiam acessórios? Eu vi, vocês metendo... Ah, você gosta de acessórios? É, a gente, por que isso gente... que ele tem vários consoles. Compra consoles. Porque a gente não gosta de jogo que você só pode jogar com acessório. Que a gente falou aqui. Só, É, o que que você acha que eu compro o Rock Band completo aqui? Não é? Não é? Quem foi o primeiro cara do Brasil que comprou a guitarra do Guitar Hero 1? Sério? Vivard. Headset do Play 2. É. Pra que serve um headset do Play 2, cara? Pra jogar online e pra passar com mão de voz pra alguns jogos. Ah, é que jogo faz isso? Eu joguei a NASCAR 2008, acho. Com comando de voz era legal pra caralho. Você conversava com o box o tempo todo. E eles te entendem? Eles falam: maldito gringo! Então, mas o engraçado é que ele mais entendia eram os palavrões. Sério? É. É porque falava... a única coisa em inglês que a gente sabe falar certo é palavrão. É, ele falava algo do gênero assim, tipo, é, a gente tá no ambiente profissional, tipo, watch your language, sabe? Pô, se fuder. Mas você tava comando o quê, tipo? Então, esse jogo, o objetivo não é você ser campeão de pilotos, é ser campeão de equipe. Você, ah, tá. Você controlava a equipe. Nesse quatro carros. Vamos falar desse jogo. Aí você perguntava a posição do outro carro, aí conforme você podia até trocar pra dirigir aquele, pra chegar mais na frente com aquele. Socom era muita coisa, cara. Você chega pro cara e fala, fire in the hole, aí todo mundo sai, entendeu? É óbvio. Você não fala fire in the hole, os caras ficam lá olhando a bomba. Achei que vocês não pensaram no filme, no joguinho pornográfico. Não, tá na minha lista aqui, rapaz. Não, mas com comando de voz, imagina. Você tinha que misturar o iBoobs com o comando de voz. iBoobs? Não. É. Pra usar o... Ah, eu vi o iBoobs, que era tipo no iPod que você chacoalha, assim, não é isso? É que você mexe nos peitos, assim, tem um par de peitos. É, você chacoalha também, eles, né? É. Não liga. Para as garotas vai sair o i... iCock. Isso é uma... vergonha. Aí, continuando a putaria, jogos de putaria. Jogos de putaria. Eu sou campeão de fantasia no fliperama. É, o fantasia é um clássico, aquele do... Putaria? Não é putaria, mas foi mulher pelada, então. Tem? Okay. É. Qual fantasia que é? Não, não é o da Disney do... Ah, tá, da Disney. É um que... O hipopótamo dançando pelado, rolando. Não, é um jogo que você vai recortando o cenário e vê um bichinho atrás de você. Tá. Aí você termina, a menina tá pelada lá te esperando. Verdade. Não, mulher pelada. Celular, isso daí. Eu acho que é o maior aquele, aquele jogo. Aquele jogo quando você passa no fliperama e tá o motoboy jogando. É isso. Foi esse fantasia que você falou que salvou lá no podcast, sei lá das quantas, lá atrás? Não lembro. Porque quando você falou, achei que era do Mickey. Caralho. Não. Eu não salvei do Mickey, eu dei o Mickey. Puta. Morra. Não, mulher pelada é o melhor incentivo pra você zerar qualquer jogo. Você não vai querer salvar a humanidade, querer... Tipo Metroid, né? O cara se mata só pra ver a mina sem aquela armadura. Sim, Metroid acho que é o primeiro jogo... Acho que é o único jogo da Nintendo oficial que tem um apelo desse, né? Não. Você tem que salvar pra depois jogar com a mina de biquíni, né? Não sei se tem um petzinho pra lá pelada. Isso é uma vergonha. Vamos falar de putaria. Já falamos putaria demais por três pódios. Vivode. Porque eu ia falar de jogo de putaria, né? Não fala seu jogo de putaria. Mulher pode. Mulher pode? Mulher, no nosso podcast não, é... Love Hina. É de um desenho, né? É de um desenho, é de um anime. Uma observação, ela é otaku. Não, não sou otaku. Sim, ela é otaku. Ela é azulejo. Minha nerd disse que eu não sou otaku. O que vocês acham de uma pessoa que apresenta concurso de cosplay? Ah. Nenhum apresentador é otaku. Ela foi paga? Ela foi paga? Praticamente fui. Ela não passou fome no dia. Com algumas fantasias. Foi paga em mangá, né? Não. Então, Mário, você tem a vantagem, mano. Porque várias fantasias. Ui! E no ramo japonês, colegial e enfermeiro é o que não falta. Isso é uma vergonha. Mas eu tava falando Love Hina, tipo, o cara é um loser na história. E ele, como diz o Mario, né, ele mora numa casa cheia de mulheres gostosas. E no jogo você tem que... O seu objetivo é conquistar e comer o maior número de mulheres. E no PlayStation 2 isso aí? Cara, eu joguei no computador que um amigo meu baixou muitos anos atrás. Coisa linda. Puta, lembrei de um jogo agora. Cobra Mission. Alguém jogou Cobra Mission? É um RPG de putaria, de computador. É muito legal, porque é um RPG, você é nerd. Mas aí depois, o seu objetivo também é comer as minas. Só que assim, não é só que nem esse joguinho que você chega, você come uma mina, fim. Você tem que usar todos os acessórios certos na hora certa. Você vai linguinha na orelhinha. Aí ganhou pontinho. Aí já põe a mãozinha. É, mas o jogo inteiro, assim. Mas é isso do Love Hina pra conquistar as meninas é mais ou menos isso. Tipo, você tem que conversar a coisa certa na hora certa. Aí você vai lá e dá o presentinho. Que daí legal. Uma hora ele vai lá e vai leva a menina pra cama. Então, mas aí nessa hora da cama que é que o jogo fica legal, que é que você escolhe e você vai fazer na cama. Tão cheio de jogar esse jogo que você até... Eu vou comer uma puta. Mas vem cá, vocês sentem vergonha de jogar isso daí? É. De admitir, só. É, pra uma menina é feio admitir isso. Então... É. Assim... É feio, não. Você vai ver que vai vir de e-mail de marmanjo pedindo seu e-mail depois disso. É, eu estou pensando em jogar RPG agora. Ah, tá, você está pensando em mandar e-mail pra ela. Então deixa eu anotar aqui, Cobra Mission, Love Hina, que mais tem aí? Anotar, depois você ouve o podcast. É, irmão. Não, mas eu sou louco. Toma. Fatality. Eu só ouço depois de editado, pô. Tenho que me adiantar, né? Vai que o editor corta. Excellent! O que os nossos ouvintes ouvem no podcast não é nem 15%, pô. 15% não. 150%. Eu sou... Isso, por exemplo, não vai sair. Não é nem 80% do que a gente fala de putaria. Eu sou meio ruim de porcentagem hoje. Hoje? Hoje ele tá ruim. Você fez publicidade justamente porque você achou que não ia ter números. Exato. Aí chegando no terceiro ano tem estatística. Não sei se o professor de estatística que você teve foi igual ao meu, mas... Meu era uma milf. Meu era gostoso. Era uma milf? Era gostosa a professora de... Nem fodendo. Porra, parecia Ava Devine. Que pariu. Até que Ava Devine. Agora a pergunta. Quem achava... É gostosa. Só eu? Oh. Eu achava que ele ia acusar alguém. Não, era ele mesmo. Esse é um plano que todo mundo tá falando. Coisas vergonhosas, eu achava mesmo, e aí? Deixa eu ver, imaginem. Não, nem vem, era mó gostosa. Tem aquela. Puta que pariu, teve uma atriz que saiu na Playboy que lembra. Ah, não. Não, não. É, eu sei que é velho. É. Não é velho. Ângela. É. Ângela alguma coisa. Ângela Vieira? Não. Isso, Ângela Vieira. Vieira? É, Ângela Vieira. Mó gostosa. Ah, tá. Então imagina a Ângela Vieira. Com mais 30 anos. É isso que eu ia falar. E depois de lamber 10 cinzeiros. Isso é verdade. Isso é uma vergonha. Jogos de putaria. Não, jogos tem um que jogo... dá vergonha. Não, mas continuando jogos de putaria, X-Men era um jogo que eu gostava. E aquele General Cluster? Não, deixa eu falar do X-Men. X-Men me deixa feliz, assim, que era um jogo de Atari, você era um homenzinho de pau duro. Era um Pac-Man. Era Pac-Man de putaria. Você tinha que andar e vinha tesourinha querer cortar seu pau. Não, pro Atari também. Você já viu... General Custer é o da Zimbra. Mas quando você chegava na caminha lá, tinha outra parte que você foi colocando pra frente. É, você tipo, lembrava do qual que é o nome daquele Olympic Games? É. Parecia Olympic Games, você destruindo o controle. Vou revelar uma coisa muito legal. Na minha escola, quando eu tava, tipo, sei lá, no segunda série, 8 anos, 9 anos, uma professora levou o Atari pra lá e deixou o Atari na escola. E tinha várias fitas e tinha essa no meio, só que o filho dela nunca tinha passado de tela, nunca nem tinha, sei lá, tinha jogado e ela nem se ligou o que que era. Mano, juntava, assim, toda a molecada, cara. Tipo assim, os moleques de 8 a 13, assim, sabe? Tipo, era um evento do dia. Se reunia pra ver pixels transando. Podemos dizer que nesse dia que seu círculo social se iniciou. Foi meu primeiro amigo, porque eu era o único cara que conseguia passar no labirinto. Ah. Até o dia que eu faltei, aí o outro cara passou e eu voltei a ser ninguém mais gostava de mim, não. Isso é uma vergonha. Tá, o que tu tem vergonha de jogar assim com ele? Ah, continuando na área de putaria, né? Esquece a putaria um pouquinho. Não é putaria, é um shooter. Eu tenho vergonha de jogar, de admitir que eu jogo jogos de navinha. Eu jogava 1942 no... Em 1942. Primeiro jogo que eu pegar do 360 vai ser Icaruga. Aquele jogo que é um absurdo de impossível. Que... Exatamente. Puta, eu vi uns vídeos disso daí, cara, não tem vida quem joga aquilo. Não, é foda. E eu sou viciado nessas porras. E o jogo mais podre dessa parte aí, podemos dizer que é o Shuank. Shuank? Shuank. Que você controla dois caras de cueca voadores atirando em um monte de cara de sunguinha. Porra, delícia. E é feito pela Psycho, que é a maior produtora de jogos de navio de todos os tempos, na minha opinião. Esse daí não é aquele aqui do Super NES, que até me passou o link. Ah, no Super NES é a versão de luta. Isso. Não tem o menor sentido, é tipo Apollo contra Tensão. Contra... Ah tá, pra mim que era o Apollo do treinador. Não. Seria legal, mas... Não entendi. Puta que pariu. Rock, caramba. Apollo do treinador. Ah, pra mim é Dolph Lundgren. Eu não lembro o nome dele. Apollo negão, porra. O Dolph Lundgren era o Draco. Ah, eu confundi. Eu preciso rever essa sextologia. Você viu o filme novo que ele tá fazendo? Chama Os Mercenários. Vai ter Jet Li, Silvestre Stallone, Dolph Lundgren e um negão com esse nome, e tá pra ter o Van Damme. E vai passar pelo Brasil. Exatamente. Você viu a biografia do Van Damme? Não. É, o trailer do caralho. O diretor é francês, e o trailer é o diretor fazendo teste de casting, pra ver quem quer fazer o Van Damme. Os caras tudo vestido que nem ele, aí chega ele, começa a bater boca no diretor que ele quer fazer ele no filme. É, coitado, não faz filme faz um tempo. Ó, a coisa mais legal do Van Damme pra dar risada é quando ele foi no Gugu, a Gretchen abraçou ele e ele foi no Gugu. Isso é uma vergonha. Um jogo de navinha, que é de tão escroto que eu gostava. Não consegui ganhar o Johnny aqui, mas chamava Félios. Eles jogaram. Tipo, os caras acho que pensaram, já colocamos todos os tipos de navinha pra atirar, vamos colocar um cara num Pegasus, atirando a partir da espada. Né? Ah, tá. Tipo, não tinha o menor sentido aquilo, mas eu adorava. Eu pensei que você ia falar do sexo paródias. Você já contou o sexo no meio de novo, né? É, filho da puta. Não, mas esse jogo não tem putaria. E por que chama isso? Pra fazer os trouxas comprar. Tipo você, né? Isso é uma vergonha. Vamos, Eduardo, fala alguma coisa aí, se abre pra nós. Eu já falei que eu não tenho vergonha das coisas que eu gosto, por mais tosca que seja. Você não tem vergonha daquela chatice que é Metal Gear Solid, rapaz? Meu, Metal Gear Solid é do caralho, meu filho. Comprar a versão nova do FIFA só porque mudou a marca da meia, do cara. FIFA mudou pra caralho. FIFA, eu concordo que deveria ter vergonha. É? Não, mas esse FIFA mudou pra caralho. Você preferiu pro Evolution Soccer porque tem um juiz careca em vez de pegar o Igrev que não tem? Não, pro Evolution Soccer ele saía depois que saíam os novos uniformes e as novas contratações. Então ele já saía atualizado. Mas tinha um juiz careca na capa lá que era o que atraía. Pode falar. Era careca. Eu nunca entendi isso, porque pra mim qualquer um deveria ter vergonha de jogar qualquer jogo assim de esportes. Porque, meu, futebol, tênis, basquete, pô. Vai jogar, né? Não fica videogame. Videogame você joga coisa que você não tem como fazer. Pra jogar videogame de futebol, você não precisa de mais 21 pessoas. É, tem isso. Ninguém mandou você não ter amigo. Aí tá fazendo podcast de nerd. É verdade. Agradeço que tem 4 pessoas. Ninguém aqui consegue encher uma quadra, mas... Conseguiram, chamou Campus Party. Puta, se você pegar os 22 melhores jogadores de futebol do Campus Party, o time do meu sobrinho de 7 anos acho que ganha. Isso é uma vergonha. Próximo jogo que eu coloquei aqui na lista, Dance Dance Revolution, que eu falei no começo do podcast. Eu não tem sentido você ter um tapete ou você estar lá no controle e com carinhas dançando. Não, no controle realmente não tem sentido nenhum jogar Dance Dance Revolution. Né? Você simplesmente fica fazendo pessoas dançarem. É, os primeiros eram no controle, né? O Indie Groove e tal. Indie Groove não, Bachamundo. Não, mas você gosta disso? Eu gosto. Então por que você reclama de quem joga no futebol, se você pode estar na balada dançando? Ui! Toma. Porque eu gasto tanto dinheiro na balada. Quer dizer, quanto na balada, né? Você compra o jogo uma vez só. Balada tem condução, tem bebida alcoólica. Mas praticar esporte também tem um custo. Pra uma água não custa só 5 reais, entendeu? Essa é a grande diferença. Ah, tá. E não tem ninguém querendo te pegar, né? É, isso em qualquer lugar. Você tá indo muito no Frecaneco. Eu levei ele no Frei Caneca de Campinas. É, nível 2, né? Acho que lá deve ser um 5, no hard. Então, mas é verdade, eu lembro até desse Dance Dance Revolution, Pump It Up. Eu lembro que o Alex, um amigo meu, ele falava que você pega os nerdzinhos na festa, eles comparados, aí você pinta setinhas no chão, eles começam a dançar, entendeu? Mas hoje eu já vi pessoal na balada fazendo air guitar, mas em vez de fazer a guitarra, fazendo o controle. O quê? O controle que nem Guitar Hero. Air Controller. Ar controller. Deu pra identificar que nível que o cara tá imaginando? O cara tá no extreme, né? Essa era uma balada, né? Depois do Campus Party, isso? Nossa, pior que não foi. Foi numa balada, assim, super boa lá de Campinas. E não era balada gay. Tem guitarrista em Campinas. Eu acho que o cara tava tendo um ataque de epilepsia e a senhora aqui tirando sarro, achando que o cara tava zoando. É. Não, o pior que o cara me virou e falou assim, olha, novo estilo de air guitar. E começou a dançar fazendo como se estivesse jogando. E ele tava te avecando, aí. Num evento de anime que eu trabalhei, a gente já viu campeonato de airband. Mas aí tudo bem, né? Ninguém tinha instrumento e não tinha um videogame, mas... Saía música? Não, você escolhia uma música, colocava a música de fundo e daí as pessoas interpretavam a banda sem instrumentos. Sabe isso, não? Sabe o que é foda? Eu sempre tive vontade nesses eventos, eu tô perdendo a vontade, mano. O meu irmão... Em 1980, alguma coisa, participou num concurso disso daí na escola dele, tocando Battle Wings do menor. Porra! Ele foi de tanguinha de couro. Não sei, ele era um baterista. Menor é uma banda que dá vergonha de gostar. Eu acho mó barato. Não, mas dá é vergonha. Eu gosto pra caralho, é bem engraçado. Não, falar que é engraçado, tudo bem. O problema é tipo luta livre, é tipo gostar de luta não, livre. Não. É vergonhoso, mas é legal. O Vivaldo tá falando isso pra se redimir, ele tem pôster de. Menor, espalhado. Não, eu tenho um pôster do He-Man que eu escrevi Menor em cima. Tá um castelo de Grayskull assim, o He-Man, o Pacato, o outro cara que eu esqueci o nome, eu falei, meu, Menor. Ele tá com aquela sunguinha de pelúcia. Você tem que tirar uma foto disso pra pôr no pôster. É. Eu quero um desses. Peraí, você quer o pôster ou você quer a sunguinha? De ai, pelúcia. Que medo. É o pôster saber se a sunguinha já tem. Isso é uma vergonha. Gaiana! E falar de jogo a gente não falou nada, né? Pelo amor de Deus. Tá, então, joguinho de dança. Eu gostava do Busta Groove, que não é igual Dance Dance Revolution. Parrapa the Rapper, aqui na nossa listinha. Parrapa the Rapper é muito bom. Que punch. Tem pra PSP agora, né? É, tem. Era bem legal aquele jogo. Já viu o Unjammer Lemmy, que é a continuação? Sim, que é de guitarra. Que é de guitarra. É muito bom aquele jogo, muito bom mesmo. E é vergonhoso até. A última tela do Parrapa the Rapper, ele começou assim... Everybody say ho, ho, say ho, ho, ho. E eu fazia isso na rua, assim, 30 neguinhos atrás, grita 30 não, porque a gente é nerd e não tem tudo de amigo. Mas uns 5 neguinhos tinha gritando atrás e, tipo, vai, por isso eu tenho vergonha de dizer que vai na Lords e canta isso pra você ver. Aí tem 30 negros berrando. Sério? Sério. Preciso ir na Lords ver como é que tá o nível. Na última vez que eu fui faz tempo. Sábado à tarde, domingo à tarde, você vê aquele bando de gente, aquela fila gigante, tudo pra dançar pump. E daí tem a galera que dança individual e faz style e fica fazendo gracinhas ali em cima da máquina. Na última vez que eu fui tinha saído o Time Crisis 4. Isso é uma vergonha. Sua vez de falar sua vergonha, seu Vivaldo. Já falei que eu não tenho não, vergonha. Não, fala sua vergonha. Fala que você tem vergonha de rebolar no Wii. Você tem um Wii, você tem que ter vergonha, rapaz. Ah, eu gosto de rebolar no WarioWare. Eu não rebolo, eu pego o controle e chacoalho ele horizontalmente. Não, mas fala aí os joguinhos que você paga micro que você gosta, vai. Pode falar, vai. Bota pra fora. Ah, o WarioWare é legal pra isso. Não, guarda. Mas tem que desfazer mais dele também, pô. Mas eu não sinto vergonha de jogar essas coisas. O Vivaldi assumido. O Vivaldi dança, faz dança de rock. Rockabilly. Ele é rockabilly. E o Rayman? Rayman? Rayman? Obrigado por traduzir, porque eu não sabia que jogo que era. Rayman é aquele jogo do Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman também é Rayman. Pai Man é o joguinho que você tem que puxar a barbinha. É meio louco. Isso é uma vergonha. Bom, um que eu selecionei, o Mario concordou comigo, foi Paperboy. O Master System. Mas por que que dá vergonha jogar cara, Paperboy? Cara, porque é um jogo onde você entrega jornal. É tipo a mesma coisa que Harvest Moon. Vai fazer isso de verdade, entendeu? Ah, mas no Brasil não existe o carinha que anda de bicicleta jogando jornal na casa dos outros. Não, então, esse que é o legal. O jogo é de certo modo ridículo, porque você só fica jogando jornal. É. Mas tem um é super divertido. E você adora jogar aquilo, entendeu? É. Então, por isso que que foi selecionado, porque é um jogo ridículo que você não faz nada além de jogar pedalar e jogar jornal. Será que é só jornal que ele joga? Ah, se fosse coquetéis molotov seria mais legais, mas são jornais. Não, mas será que ali é jornal mesmo? Será que não tem as playboy no meio? Puta que pariu. Não, e o mais legal do jogo é que assim, você tá lá entregando jornal, aí acaba o seu jornal, você pega o jornal na rua, continua distribuindo e tudo bem. Ah, é, boa. Isso que é o mais legal. Tipo. Aí vem o cachorro atrás de você e tem outro negócio, é uma mosca, né? Tem tudo, tem carinha descendo break até. Os maninho andando de moto, tem os carros. Aí depois quando você termina a fase, você vai treinar no meio do matagal, pulando a rampa e atirando jornal nos alvos. Que é uma coisa bem normal, você sabe. Todo entregador aí de jornal termina o seu dia e vai pro mato. Não, sim, é uma coisa normal se você for criado pelo seu Miyagi, né? Né? O jornal Pai Mei, que é o jogo que você joga. Não, aí, joga jornal aqui, joga jornal pra lá. Joga jornal aqui. E no Brasil tem Paperboy, só que eles vão de Kombi. Eu já vi de moto mesmo, e o cara desceu da moto, e enfiava o jornal. O cara sempre atacava em tudo quanto é lugar, caía na água do cachorro. Você ia ler o jornal do tamanho do... O cachorro comia. Quem devia estar falando mais aqui é o Vivaldi, que trabalha num grande jornal, né? Era legal lá no trabalho que a gente, assim, recebe várias revistas. E a Playboy, ela vem numa... Você não vê, né? Que é uma Playboy dentro. É, vem prateado. Só que a 7 vinha num saco preto. Aí os boy que recebia isso... A 7 sempre vinha aberta porque os caras achavam que era Playboy. E a Playboy que vinha no cinza lá, que você não dá nada por aquilo, os caras nunca abriam porque vinha um monte, né, de cinza. Isso é uma vergonha. Temos o Virtual Boy. Virtual Boy, que eu me lembro daquele... Capaz que você põe na cabeça e só enxerga vermelho. Alguém chegou a jogar isso, né? Eu joguei. Você testou? Um vizinho meu teve uma porra dessa. Cara, meu, e aí? Como que é essa brisa, cara? Isso, ele deve ter vergonha hoje quando ele joga isso. Você lembra aqueles minigames? Que, assim, as imagens eram aquelas posições... É. E era aquilo que você tinha. O máximo tipo, o outro personagem, tipo, ele tinha um cabelinho, sabe? Sei, que tipo, vem a bolinha, aí você, tipo, seu goleirinho, você só foi pros lados. É, assim. Era isso, só que numa tela vermelha que você enxergava dois dedos do teu nariz. Era horrível, cara. Cara, quantos jogos saíram pro Virtual Boy? 5? Não, tem uns 10. Uns 10. Cara, que vergonha. Tem um review do Angry Video Game Nerd que ele revisa todos em 5 minutos. É muito tosco. O único que presta é o do Wario. Isso é uma vergonha. Um tipo de jogo que eu jogo, assim, que eu tenho, tal, joguinho de plataforma, sabe? Que na capa tá até 10 anos. Você tinha que ter vergonha de jogar Metal Slug. Tipo, Pato Donald, Quack, não sei lá das coisas. Ô, você gosta de Quack Shot, meu? Não, Quack Shot não. Ah, Quack Shot também. Quack Shot é um clássico. Não. Mas quando eu joguei Quack Shot, eu tava na idade, entendeu? Não, calma, pô. Quack Shot é um dos melhores jogos, não zoa. Eu coloquei aqui na lista Kingdom Hearts. Que ainda é mistura, você mistura Final Fantasy e Disney. Ah, né? Quem gosta disso daí é o Carioca lá, o nosso RPG. E daí é o Mickey, o Pato Donald ali, aquele mundo da Disney. E é divertido. Não, nem eu que sou fã de Final Fantasy gosto esse disso, jogo pra mim é uma zoofilia de RPG. Ah, o Vivaldo tá ligado essas coisas, não gosta não? Do quê? Joguinho de criança. Você falou que você jogava o quê? Goof Troop? Ah, não, eu falei pra você usar porque ele era RPG. Goof Troop não é RPG. É, ele é RPG. Meu, se o jogo você tem que escolher sim ou não, é RPG pra vocês, né? Puta que pariu. Você quer abrir a porta sim ou não? Ah, RPG, não quero jogar mais essa merda. Eu jogava ele. O cara que inventou Goof Troop foi o cara que depois inventou Resident Evil. É? Sério? Exato. O cara fez Goof Troop e fez Aladdin no Mega Drive. Redenção, né? Depois fez Resident Evil. Aladdin era legal. É, Aladdin era legal. Você ficava voando no tapete, você tinha que buscar as coisas. Aí saiu um Aladdin novo pra criança. Você vai comprar? Não. Não. Que é do caralho, Ladinho. Eu comprei mesmo. Ai, meu Deus, eu não consigo consertar aí agora. Isso é uma vergonha. Falando em jogo de criança, tem um que eu gosto, eu vi você citando ele em outro pod, que é o Locoroco. Não, o Locoroco é do caralho. Eu gosto. Aí o Valdo se orgulhando da criança anterior. Eu comprei minha PSP mais por causa disso daí. Sério? Eu... É. Foi o primeiro jogo que eu comprei. O Mario, ele me mostrou o Locoroco, eu... Que joguinho de criança. 10 minutos depois, eu ali... Nossa, como é que eu faço isso? Sei lá o que... Hoje, lá, que... Aí ele virou assim, joguinho de criança? E quem tá se divertindo? Deu, opa... É, tá. Não, mas o mais legal é que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi logo que eu tinha comprado o Wii. Primeira coisa que eu fiz quando eu tinha que tombar a tela foi virar o PSP assim pro lado. Foi caralho. Essa é a versão do iPhone. É, eu vi no iPhone, o iPhone também. Ele fica, é assim? Você fica girando. É muito mais prático. Muito mais prático. Loco, foi o primeiro jogo que eu joguei no PSP, foi você que emprestou também. Fui eu? Foi lá no boteco lá? Eu estava no boteco, você deu o PSP na minha mão. Eu fiquei jogando. Eu levei um PSP pro boteco, velho. Levou. Coisas que eu tenho vergonha. Eu levei um PSP pro boteco. Você levou seu boneco do Wolverine pro boteco. Ah, mas grande merda. Tava todo mundo bebendo cerveja e tava tomando suco de framboesa, né? É. Com leite. Que vergonha. Mas isso você faz sempre. Isso é uma vergonha. Um jogo que muita gente gosta, eu particularmente não sou muito fã, eu acho uma bosta e tem fãs do mundo inteiro, é Bomberman. Cara, eu gostava, eu jogava. Que bosta. Mas é Bomberman, cara. Não sei lá essas coisas não. Eu vou ter que fazer um comentário que eu fiz hoje à tarde. Cara, quando saiu aquele adaptador de você colocar dois controles no Super Nintendo, você jogava Bomberman de quatro pessoas. Ah, era tá. Muito divertido. Eu não gostei aqui. Não, porque você colocava dois controles em cada entrada de um controle externo. Aí você não jogava só sozinho, você, mas... Jogava de quatro. O mais legal que era, não entendeu, né? Menino. Mas eu não entendi até hoje quando você joga Bomberman. O Bomberman mais legal que eu joguei era no PlayStation 1, que você ia num canguru, era uma corrida de canguru, tipo Mario Kart, você jogava bomba nos outros. Ah, não. E era legal porque você tinha que pedalar o canguru. Mas é isso que a gente sabia. Pedalar o canguru. Você colocava quatro controles e daí você tinha que ficar matando o outro. Não, era, mas muito, o que ele tá falando é corrida, não é aquele esqueminha lá de... É. Ah, é tipo labirinto. Mario Kart. É. Mas é o canguru. Você que batia com o canguru, ele virava um canguru perneto. Mentira, excelente! Então, Bomberman não tem o menor sentido. O jogo, você joga a bomba pro... Você viu que isso é uma versão Ultimate dele? Pra Xbox? Fizeram ele todo de couro, cabelo arrepiado. O quê? Fizeram... O Bomberman é aquele cara rosinha, azul e branco, certo? Mas como que era o jogo? É Bomberman, Ultimate, com o cara lá, parece o Dante do... Doutora Lilo gosta disso daí. Nossa, eu não entendo que eu jogo isso até hoje. Eu peguei no celular pra ver e não consigo. Aqui no celular, nada funciona direito. Não, joguinho de celular, cara, tem uns joguinhos que são ridículos, mas viciantes, cara. Tem um joguinho de futebol que vem no meu Nokia, que eu adoro e eu sou campeão mundial. Tenho uma orgulho, é o único jogo de futebol que eu consigo jogar. É sério, é o único. E tem um Não é futebol manager, não, né? Aquela coisa de gerenciar a equipe. Meu celular não tá aqui, mas é um joguinho muito legal. Um jogo de celular vergonhoso é qualquer coisa que você pega pra... Não, tem aquele da cobrinha que todo mundo adora jogar e... Já a cobrinha crescer? Né? E literalmente você tem que fazer a cobrinha crescer, né? Esse é o objetivo, você come e faz a cobrinha crescer, né? É. Daí você continua comendo. E daí tem também, eu era super campeã e expert no boliche. Agora... Eu também, eu liberei todas as mulherzinhas peladas do boliche do celular. É, o meu não era pornográfico. Mas era a mesma versão. É que ele tinha um patch, né, no mínimo. Teve uma vez que eu pensei, agora o Chico ia aprender a jogar poker. Ele chegou com strip poker no celular. E não aprendeu, desgraçado. Não, strip poker é o que eu já falei. Eu tenho desde o do DOS. Jack Black também. Pornô? Black Jack. Não, é Black Jack. Ah, é que ela pensa em Jack Daniels já. Não, ela pensou no ator. Pensou no ator, é. Não, eu pensei no Jack Daniels mesmo. Eu conheço, é assim mesmo. Ah, tá. É assim mesmo. E agora o pessoal vai dar risada. E Sudoku? O quê? Sudoku. Fala do jeito que os ocidentais falam, que ele fica feio. Sudoku, gente, Sudoku. É um jogo de Campinas. O jogo lá em Campinas tá dando sucesso. Todos os meninos caem no celular. Isso é uma vergonha. Fala de celular, vai. Que mais jogo de celular? Pô, cara, todo celular que eu tinha, eu adorava. Eu adorava jogo de celular porque eu ia pro banheiro. Termina? É, banheiro. Eu salvei muita coisa. Ia ficar jogando joguinho de celular. Não, vergonha tem que ter quem se envolve, né? Jogo com celular. A maioria é uma bosta. Não. Eu tenho um amigo que trabalha nisso. Ele tem vergonha? Não, ele... Ele só não pode revelar quem é, então. Cara. Ele é programador, então... Não, dependendo do quanto ganha, eu não vou ter vergonha de nada. É. Eu já falei isso no outro pod. Isso é uma vergonha. Mega Man. Tá, é um joguinho que também tem legião de fãs e eu não entendo por que as pessoas gostam tanto. Não, mas Mega Man é do caralho. Eu sempre achei chato, Mega Man. Não, mas... Porcaria, cara. Porque assim, você vai, ele te dá liberdade pra você escolher a tela que você quer. Aí você escolhe a tela tal. Aí você vai lá mó feliz, chegar no chefe e descobre, não, você tem que ter pego a arminha do outro, né? Porque eu te fodeu. Não, mas cara. Não, mas, que bosta. Mas independente disso, eu acho chato. A coisa mesmo. Pior do Mega Man é que quando você passa de todas as coisas, antes de enfrentar o último chefe, você enfrenta todos de novo. Ah, é? Eu só joguei só um Mega Man que eu terminei, que era o Mega Man de RPG. É verdade, Mega Man Adventure, é muito bom. Tá, eu joguei sem ser o de RPG, mas é um saco do mesmo jeito. Uma hora você não aguenta mais. É, eu pegava os Mega Man X7, X8, X9, ah, X8. Eu prefiro os X. Mas ainda assim achei uma bosta. Não, saiu aquele Mega Man, sei lá o que, lá pro primeiro, lá do Virtual Console, isso aqui me encheu um saco pra pegar essa porra. Ah, o Mega Man 9. Eu vou pagar com gráfico de Nintendinho. Mega Man 9 com gráfico de Nintendinho. Pra Wii, original. Oh, que delícia. Com insinuação e tal. O que é esquisito, porque o 8 é pra PlayStation 1 e tem até coisa em anime. Oh, mas é um jogo que tem profundidade do cara. É jogo de fã, né? Quem não é fã vai achar uma merda mesmo. Igual a gente falou do Bomberman, igual já falamos aqui do Pro Evolution Soccer e ofendemos certos fãs, igual já falamos de Metal Gear Solid. Não, mas Metal Gear Solid é um jogo bom e não tenho o que falar mal. Eu tenho o que falar mal. Eu tenho o toque do rádio do Snake, do velho lá, Snake, pro celular. Snake. Você se orgulha disso? Não, não me orgulho, mas também não me envergonho. Eu queria pegar os toques da CTU do 24 horas, mas eu tô com preguiça. Ah, interessante. Fala sério, você não gosta de Metal Gear porque você não entende inglês. Não, porque eu sempre me fodi e eu dei me esconder. O meu negócio é meter bala, rapaz. Por isso que eu tenho muito orgulho de Metal Slug. Metal Slug? Ah, sim. Pra mim, Metal Slug é uma bosta. Ah, Metal Slug é daquele tipo de jogo que você só joga em emulador, porque você põe 32 mil vidas e sai tirando que nem um touro, sem nem se importar. Metal Slug é você jogar que nem homem, é pra você passar sem morrer, sacou? Eu só vejo Metal Slug 1 sem morrer. Depois do 1 dá pra passar sem morrer. Foda-se. Ah, eu não quero esse Metal Gear Solid Snake fucking foda-se. Um monte de gente. O que eu vou falar? Então, fãs e fãs, a gente vai deixar vários fãs revoltados de tudo que a gente tá falando. A gente vai receber um monte de e-mail de punheteiro que gosta de Mario, não, né? Eu fiquei esquisito de falar punheteiro que gosta do Mario. Mas. Espero que tenham muitos. É, lá em Pelotas, lá. Pelotas não. Pelotas. Isso é uma vergonha. Tem o Rock'n'Roll Racing. Ah, esse não é vergonha. Ah, não, do caralho o quê, meu? Você pegava um joguinho de corrida muito meia boca só pra ouvir. Tipo, o pior mid do mundo. Não, mas você na época tava ouvindo rock. Ah, na época, e daí? Mas eu achava legal o jogo também. Não, sempre achei zoado, cara. Na época já existia disco, já existia fita, você podia ouvir a música em vez de ouvir aquilo. Não, mas não pela música, era legal o joguinho mesmo. meu. Foi um dos primeiros jogos de tiro com carro, com visão isométrica. Senão o primeiro. Eu não gosto. Ele teve aquele lá que era os ratos lá que. Qual que era mais? Biker mais from Mars. É ridículo isso, é um rato com anteninha, um vestido de desenho. E tem pra Play 2, sabia? Ó, um joguinho que tipo era ridículo, mas eu adoro, não sei se vocês jogaram, de Master System, chamado RC Grand Prix. RC de Rádio Controle. Não, jogou esse joguinho? Então você gosta de Micro Machines de... Não, é esse jogo só, porque eu não tinha outro jogo quando eu tinha... Mas o primeiro jogo do Hot Wheels foi legal, no PlayStation 1. É, então isso deveria ser vergonhoso. O quê? Hot Wheels? É, Hot Wheels. Era um jogo de corrida e você controlava Hot Wheels, cara. Era legal pra caramba, você fazia manobra com os carros. Tem 6 versões pra PlayStation 2 de Hot Wheels, né? Então, o primeiro do PlayStation 1 é legal. Mas o coisa também é porreto. Né, você devia controlar a mãozinha, assim, brincando. Com... Você nunca viu as propagandas do Hot Wheels que não tem mãozinha nenhuma com os carrinhos, né? É, acontece, né? Você comprava com uma esperança. Não, é. O legal do jogo do Hot Wheels é que você joga propaganda. Porque se você comprar o carrinho, você nunca vai fazer aquilo. Isso é o barato de qualquer jogo de brinquedo. Army Man, Hot Wheels, Toy Story. Joguinho da Barbie. Ah, tem joguinho da Barbie. Tem vários. Tem trocentos. Deve ser nojento. Aí eu peguei um lá pra ver como é que era. Você tinha que criar o cavalo. Aí você ficava meia hora. Puta que pariu. Aí depois que o cavalo tava velho, você dava o cavalo. Aí que aí ela tava com a carreira indo mal, aí ela tinha que fazer um pornô com o cavalo. Caiu de novo no assunto putaria. E olha que não fui eu que puxei dessa vez. Você só falou. Falou Barbie e cavalo. Ah, tá. Eu falei as palavras-chave. Que words. Procura no Google aí. Barbie mais cavalo. Não, não procure, não procure. Crianças não façam isso. Tira o safe search aí. Isso é uma vergonha. Você teria vergonha de jogar Tetris hoje? Não. Não. E se você pegasse um Xbox 360 pra jogar um Tetris Next Generation? Cara, se tivesse o Tetris Attack. Não é Tetris Attack, é Pack Attack. Tetris Attack. Tetris Attack não é aquele que era contra? Não, ele era diferente o sistema. As paradinhas caindo, mas era diferente, tinha que inverter. Eu gostava daquele Tetris com Pac-Man. Tetris Attack, se tivesse por dentro. Mas sabe onde que tem isso daí, rapaz? No celular, falou? Se você quiser, você joga no celular de boa. Porque o bagulho é pra Xbox, cara. Você compra um Xbox pra jogar Tetris. Eu salvei Tetris no PlayStation 2. Puta, que como você salvou? Dá pra salvar, cara? Tetris? Dá, você tem que salvar o mundo, você tem que conseguir tantos pontos. Aí o mundo são das pecinhas de Tetris. Quadradinho, cada quadradinho é um cidadão da galáxia. Puta merda. Malditos russos. Né? Malditos russos. Aí falando em russo, hoje eu tava lá zoando no... Tu quer ver que vai falar de um pornô russo? Não. Eu estava mexendo num site, né? De noivas russas. Para ganhar pontos. E tinha um jogo online que eu fiquei o dia inteiro jogando. Que era roleta russa, veja só. Aí eu fiquei jogando roleta russa online. Isso é vergonhoso pra mim. Sério? Que eu perdi todas. Puta, por falar nisso, cara. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha lá no banco. Ela me falou que ela, o marido dela é de uma cidade interior do Paraná. E lá os caras não tinham o que fazer. Aí ela falou que um amigo do marido dela morreu jogando truco. Eu falei, como assim morreu jogando truco? É, era truco com roleta russa. Agora imagina isso, cara. Um cara jogando truco com uma arma no meio, assim. Tipo, ah, meio porra, rapaz. Mas como que se usava? Tipo, qual que era a lógica? Acho que o cara perdeu. Eu truco ladrão. Era truco ladrão, o cara dava um tiro do ladrão. Pode, Marreco. Eu atrapalho em você. Não, mas truco com lenta russa é. Melhor o truco com strip. Ou monopólio com strip. Ou... qualquer coisa com strip. Ou então você tem 12 tiros pra acertar o cara. É isso que eu pensei. Tipo, você arruma uma arma com que cabe 12 balas. Truco, você põe 3. Quero ver toda a regra do truco. O duro é arrumar um revólver que caiba 12 balas. Eu tava imaginando uma regra que teria com 12 balas. Eu tava pensando numa regra bem mais certa do que a de vocês, seus perversos. Pensando na morte, eu estava pensando em 12 minas. Falou? Com uma roleta no meio assim. Tipo roda-roda mesmo. 12 minas russas. Peludas. Europeias está bem. Peludas. Necessariamente russas. Fedidas. Não, Rafa, você nunca viu uma lista de putaria russa, viu? Então, aí gira ali e cai os três lá e fica, sacou? Strip vocês. Não matar. Matar é uma coisa feia, né? É, faça amor, não é? Faça amor. Ainda com três russos. Não, mas seria legal. Qualquer jogo com strip, realmente, eu concordo. Seria legal. Acho que até pô, amarelinha com strip. Seria legal. Poderíamos fazer versões de jogos pra Wii, né? Com strip. Por que pra Wii? Porque ele é um jogo que tá querendo fazer todo tipo de interatividade, né? É. Não, que medo. Sabe o que é? Que medo? Porque eu ia um família, né? Imagina você jogando com a família. O seu irmãozinho. O tipo... strip. Aí, vó, sua vez. Eu não sei qual que é. Aí o controle vai ser um mastro, né? Eu não sei qual jogo que era que minha amiga tava jogando, porque eu só vi um vídeo dela pro campeonato de Wii. E fazendo um certo movimento, né? E daí minha amiga... Estourar champanhe. É, tipo, eram duas pessoas, um menino e minha amiga. E minha amiga ganhou, daí falaram já, né? E olha lá, tipo, o prêmio punheta do dia vai pra ela. Então, se já rola isso com um jogo inocente, explica uma interação um pouco mais diferente. É o que a gente falou, que o Wii é um console vergonhoso. Tem que ter o Wii Fuck, cara, isso é legal. É, tem o Wii Fuck. Tem o Wii, aquele que você mandou lá, o Fuck Hero. Ah, não, mas aquilo é um videozinho zoeira, como né? Como é que chama mesmo? É Porn Star Hero. É, vamos colocar isso aí no post. Porn Star Hero, um controle pra você fazer um Porn Star. É, você puxa o Wii. Você dá uma tapinha, mano. É, coisa legal. O controle é bacana. Vai, vamos falar sem ser putaria. Vamos colocar o controle no chão e girar e fazer o jogo da garrafa lá. Da jogo verdade. É, jogo da verdade ou desafio. Isso. É verdade, com o I. A gente pode desenvolver. Aí é, ninguém nunca tem ideia pra desafio, aí o I vai dando os desafios pra galera. Isso. E pode ser putaria. Aí, boa. Não, mas daí tem que haver versão pra adulto. Fazer um com detector de mentiras. Seria uma boa. Ou algum que o controle desse choque, né? Enfia o controle nesse balde agora. Isso é uma vergonha. Vai, que jogo você tem vergonha pelos outros? Pelos outros? É. Já que estamos com uma amiga otaku, podemos falar... Eu não sou otaku. Esses joguinhos Dragon Ball, 500 mil versões, que são tudo igual, que só muda o cabelinho do cara e o povo sai alucinado. E até hackeia o jogo pra ter o carinha Super Saiyajin 9. Se for pra falar mal, eu concordo. Porque, meu, você pega Dragon Ball, você fica até perdido na tela de tanto que o negócio gira e de foguinho e de voar de um lado pro outro. Aí você pega Naruto, os jogos totalmente sem noção. Eu não vejo graça. É muito mais divertido você ver o desenho, não... É, você vai tentar ter a interatividade lá e é um saco. E o povo que vê isso aí fica alucinado. Tem o jogo do Akira. Aí ia ser legal. Tem um jogo do Akira que é pinball. Sabe? Não, mas não pinball. Ah, pinball é legal. Tem um jogo de Yu Hakusho, cara. Tem um jogo de Yu Hakusho, de Mega Drive, de luta, que é um dos melhores jogos de luta que eu já vi. Pô, tinha um legal no 3DO, cara. Do então, como que era, cara? Era porque o do Mega Drive era um esquema assim, você não ficava apertando o botão pra bater no carinha. Você, tipo, você punha pra trás, carregava ou a defesa. Aí você apertava um dos quatro botões, que era tipo... Três, perdão. Aí você escolhia, tipo, ele ia ter um tipo de defesa. E aí o outro carinha fazia a mesma coisa, meio que tipo, era uma espécie de um Joaquim Pô, mais elaborado, assim. Você soltava o seu golpe, e dependendo do que o cara soltou, se tava certo ou não, assim. Não, o que eu me lembro era mais tradicional, mas os gráficos eram muito bons, cara. O 3DO tem um tipo Mortal Kombat que era do caralho. É, que era mais escrachado, mais sanguinário do que o Mortal Kombat. Falou pra ter o 3DO, acho que pode jogar eu isso. Não lembro, não. Aquele Clay Fighter, cara. Ah, era tosco. Agora um joguinho que eu sinto vergonha pelos outros é Yu-Gi-Oh! Puta que pariu, qualquer jogo de cara. E ainda tipo do PSP. Não, Pokémon, que é cara. O Furlan. Meu Pokémon, Deus. Pokémon até que é mais razoável. Ele jogava no Game Boy. Não, mas ele é mais razoável mesmo, mas. O Furlan? Yu-Gi-Oh! É. Ele é fanático pro Pokémon. Sério? Ele baixava os emuladores lá de Game Boy e ficava jogando essa porra. Meu, na estreia do filme, o primeiro filme, ele foi assistir. Eu não fui na estreia, mas eu levei meu irmão mais não, novo. Não, ele não tem irmão. O irmão mais novo dele, foi ele ou o amigo dele? Eu tive a minha época. Porque as mães olhavam feio pra ele. Acabou antes do filme. Eu fui na estreia do filme dos Power Rangers, cara. Eu lembro que eu fui na estreia, mas eu fui no filme. Eu fui na estreia, eu lembro que eu tava lá esperando, eu tinha 11 anos, e eu vi um cara lá, que trabalhava no cinema, falando pra uma menina assim... É, meu filho já tá velho pra essas coisas, já tem 10 anos, né? Tipo, esse filme é pra criança tipo ele ali, apontou pra mim, falei, ah, que legal. Eu ganhei um pôster na hora que eu fui ver. É, eu também. Olha que maravilha. Eu vi Cavaleiros do Zodíaco. Qual que era o nome da Ranger Rosa? Kimberly. Tinha os meus vizinhos, os que tinham o Virtual Boy. Eles foram assistir. Aí quando voltaram, falaram, meu, tem uma hora que a Kimberly dá uma baixada que dá pra ver até a calcinha. Falei, puta que pariu. Aí você foi assistir, né? Não, não vi nem essa da tarde, essa porra. Já que tem um fã de Power Rangers? Quando eu vi, tava tocando Van Halen já. É, eu sei o que você vai falar. Eu consegui... Ah, o cara que virou pornô gay lá? É, eu consegui traumatizar o Mario nesses tempos. Eu mandei uma foto pra ele do seu Ranger preferido, certo? Não, meu favorito era o Tom. Qual que é o Tom? O Romero Verde. Mas você mandou a foto do Jason. Jason virou ator pornô gay. É verdade? É verdade, eu pesquisei no Yahoo lá, tudo, os caras. É verdade, foi verdade. Ele foi Yahoo resposta. Por um período. Ele foi. Você viu algum filme? Antes ou depois? Power Rangers, meu Deus. Power Rangers, os Power Kids. Isso é uma vergonha. Ó, tem dois jogos que a gente tem que falar ainda aqui, que são jogos que são vergonhosos de jogar, mas as pessoas gostam, eu às vezes gosto, ela gosta. Sim City e Derivados. Eu joguei Derivados. Muito pouco Sim City. Civilization e essas coisas. Spore? Eu tenho Spore. Foi a primeira pessoa que chegou pra mim e falou, comprei Spore. Foi você. Foi. Pra mim, foi a primeira e a única. Pô, cara, eu tenho Mac, é o único jogo que tem pra Mac, entendeu? É isso ou nada. Acabei de lembrar mais um, Theme Hospital. Cara, Lemmings era do caralho. Não, Lemmings? Mas Lemmings você não tem vergonha. Teve rosto, era engraçadinho. Mas esse teve um monte. Não, mas teve rosto era legal. Tinha Ciente, cara. Ciente, você controlava um formigueiro. O Theme Rosto era engraçado. Eu lembro que eu joguei Sim Tower, que você controlava um preso. Tinha um que você fazia uma pizzaria, que eu gostava pra caramba. Tem um que chama Trópico, que você é um ditador de uma ilha comunista. Tipo Cuba. É, exatamente, Cuba total. Esses jogos perdem a graça logo porque você aprende a bater uma punheta, né? Isso é uma vergonha. Populous também, você... É Populous ou Populous? Populous é aquele desenho, lembra? Populous é grego. É, o jogo é grego. É. É um mundo que você cria. Você é tipo um deus grego e você controla a população que vai crescendo e você põe ali guerra e... É? Não, o melhor é Shinkoio querendo corrigir alguém na pronúncia. É, momento histórico. Ele não tá querendo corrigir, ele tá entendendo. Perguntando. É. Tô perguntando. Só... Agora você se importa, né? Tô perguntando. Só pra saber também falar certo nesse filme. É, vai lá pedir Tomb Raider na página aí que você consegue. O Tomb Raider tinha lá com o. Tomb Raider. Era pornô. Já lá de novo. sabe o pornô que eu comprei pro Play 1 enganado? Cu de Verônica. Tinha acabado de sair pro Dreamcast. Pra ser nosso safado. Não, nossa, mas é sério, rapaz. É sério nada. É sério. Tinha saído pro Dreamcast. E foi na mesma época que não tava mais saindo jogo pra Play 1. E os caras estavam convertendo o filme em pornô pra você assistir no PlayStation 1. Aí os caras faziam nome zoeira. Aí fizeram a capa do Code Verônica e escreveram o Cu de Verônica. Você comprou o negócio. Eu fiquei todo empolgado querendo ver. E nem temático era, porra. Nem tinha zumbi. É legal filme, pra não. Mas o nome da mina era Verônica. Cara, tem um seis, sabe? Tem algum que o zumbi não tem pinto? Tem um que a mina come o pó dele no final, sabe? Ah! Assistiu esse? Não. É mais novo, é Porn of the Dead. Porn of the Dead. É lógico. Isso é uma vergonha. Finalizando, Nerdão aí se orgulha do que a gente joga, certo? O Rivaldo já tá ficando nervoso. Já são 10h30, não comprei porra nenhuma. Já são 1h30 de gravação. É, mas 30 minutos você vai cortar. Esse podcast aqui, a gente conseguiu denegrir mais a nossa imagem que a gente já denegriu no anterior, certo? Apesar que a gente conseguiu melhorar a nossa imagem para essas mulheres, né? É verdade? Acho que é verdade, nós conseguimos uma jogadora aqui, coisa que a gente disse que não existia no nosso pod anterior. Ainda bem que ela ainda não ouviu, senão ela não estaria aqui. É. Mas pelo menos então eu vou me sentir lisonjeada de, tipo, provar pra vocês que existem mulheres que jogam videogame. Não, então, é isso que eu tô falando, eu sou surpreso com uma mulher que joga videogame, por favor, você tem irmã? Não, eu tenho dois irmãos, e não são viados. Não, eu mesmo se fosse não ia adiantar. Mas eu tenho amigas. Ah, que maravilha. Que joga? Que joga. Olha aí. Yeah. Tudo bem que uma delas joga Yu-Gi-Oh, né? Vocês vão falar, né? Eu também falo. Game over. Te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Então vai, volta. Então vai, volta. Tá indeciso ainda. Só você chamar, eu vou e volto em você sem parar. Opa. Eu saí de Campinas pra não ver viadagem, mas não adianta, gente. É que você deve ter trazido o ar, assim. É. É aura, é aura. É os dois que estão mais perto de você. Droga. Ah, em minha defesa, o meu vai e volta é aquilo. O legal do jogo pornográfico é você se desse pra usar óculos 3D, né? É, com certeza. Eu já peguei um filme de putaria, mas eu não consegui óculos até agora pra ver. Pô. Um filme de putaria em 3D? Sim. O cara gosta do porra vendo essa cara. Não, Você quer ver isso, né? O efeito 3D são só na bunda de um peito, não é? Não, mas eu concordo com a Tibi. Realmente não tem o menor sentido você jogar um jogo de esporte. Você pode fazer um esporte. Ah, tá. Então você não vai assistir mais pornô, porque você pode... É, não, então. Tá, por isso que eu assisto. É exatamente por isso que eu assisto. O jogo de esporte serve pra você entender as regras, pra você treinar. É igual o filme pornô. Não. Não. Não. Nenhuma mulher gosta que você faça alguma coisa na cara dela. Tudo cai em putaria, não adianta. Não adianta. Ele falou um podcast sobre religião, só vai ter putaria. É que a gente tá afetado do nosso último, que nosso último foi o áudio. A gente não, que tá falando de putaria você. Não, sabe qual que é o problema? Quando a gente faz um podcast com mulher, a gente só fala putaria. Não é pra se ter, ele falou que ele não teria vergonha de nada depois de quando se ganha. Ah. Não foi em vão essa afirmação. Quer dizer que até... Algumas professoras nossas, você... Eu comeria... pra ganhar uns 500 contos. Você quer ir lá pra Campinas? Consegue uma boa grana. A minha é... Ela é muito... Não. Eu assumo que eu comeria... Ainda bem que eu demorei pra fazer isso.